Stai ascoltando Posologia volume 6, La fiammata di Natale, mezz'ora di roba buona selezionata da quel cabron de Pupati, gozala ed osala. Come on. up to date like nothing else had happened. Like you was just a day, but she's wrong. I got wise. Open up my eyes, saw the way she lived. Floresta que tenta me abraçar. paraíso. Num abraço amigo, sorrirá pra nós, sem ninguém nos ver. Prometo a meu amor macio, como uma flor cheia de mel, pra te embriagar, sem ninguém nos ver. Festas e flores, tragam corpos e dores, tragam incensos odores, mas tragam Lúcifer pra mim em uma bandeja. Ciebie czekać w chłodzie nocy. Ahí voy ya. Ya. Grabando. 1, 2, 3, 4. Thank you. meus olhos choram tanto por ti. Assim, aquela alegria eu perdi. Depois que foste embora, meu sonho chegou ao fim. Só deixou saudade pra mim, pra mim. Meus olhos te chorar, meu bem. Será que não vais voltar? Preciso do teu carinho. Não posso mais viver sozinha, senão eu sei que vou choram. Esses meus olhos choram tanto que eu não sei como esconder todo esse pranto que eu derramo por ti. Meus olhos, oh, choram. Esses meus olhos choram tanto que eu não sei como esconder todo esse pranto que eu derramo por ti. Meus olhos, oh, choram. Não sei como esconder todo esse pranto que eu derramo por ti. Meus olhos, oh, choram. Esses meus olhos choram tanto que eu não sei como esconder todo esse pranto que eu derramo por ti. Got it. Altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Ne varsa sende bende, ne varsa sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım? Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım? Molla, kimi derviş. Kimi molla, kimi derviş. Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçek dermiş. Sen balsın da ben çerç miyim? Kimi arı çiçek dermiş. Sen balsın da ben çerç miyim? be free someday. I'm gonna be free to go just where I please, when I wanna go. Like we should, life would be so good.